sonho colorido. Lá eu posso viajar com sabor de chocolate, nuvens feitas de algodão, onde os sonhos são verdade. Explore a imaginação. Mesmo que cresça, nunca se esqueça das doces lembranças do tempo de criança. É incrível poder brincar, correr, pular, cantar. Todo sonho é possível, basta a gente acreditar na magia da alegria. O bom é ser criança todo dia. Clarinha, você viu o que aconteceu? Você sonhou. Cresça, nunca esqueça das doces lembranças do tempo de criança.